Muito querido povo de Pernambuco, Bíblia aberta, cartilha de oração. Fala, Senhor, na hora da misericórdia, fala, Senhor. Fala, Senhor, fala, Senhor. Que corre, penetra e não morre, não seca jamais. Fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. João 17, 20 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela palavra deles, que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitamente unidos e o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você percebe que o texto de João 17, 20 e 26 é clássico. E todo esse texto, essa perícope, esse pequeno trecho, tem um propósito. Você percebe como aparece frequente, abundantemente a palavra que sejam um, que estejam unidos. O objetivo desse texto e da oração de Jesus é mostrar que devemos, e devemos buscar mesmo, ser perfeitos na unidade, sermos unidos. Para que tanta divisão? Para que tanta separação? Quanto mais próximos de Jesus, mais unidos seremos. Primeiro vamos falar a nível adintra, enquanto igreja. Quanto mais as nossas comunidades, nossos movimentos, nossas pastorais, nossas lideranças estiverem em Cristo, mais unidos serão. Se você chega numa comunidade, numa pastoral, e percebe cada um para si, Deus para todos, e um querendo ver o mal do outro, cuidado. Jesus está longe. Porque próximos em Cristo é próximo do irmão. Isso adintra. Pensamos um pouco à destra, a nível de igrejas que acreditam em Jesus. Gente, é o mesmo Jesus para todos. Não estou falando de algo interreligioso. Interreligioso seria como cristãos num diálogo com muçulmanos que não acreditam em Jesus, com judeus que não acreditam em Jesus. Estou falando de ecumenismo. Religiões que acreditam em Jesus. Senhor, dai-nos o espírito da comunhão. Não permita, Senhor, que sejam rompidos os laços que nos ligam como cristãos. Nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nas nossas pastorais, unidos, Senhor. Se preciso for, nos leve ao Pentecostes. Domingo é dia de Pentecostes. Um reavivar dos dons. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós queremos nos colocar em missão. Senhor, hoje, pedimos o dom da fortaleza, para que vos sejamos fiéis na felicidade e na desventura. O dom da fortaleza, Senhor, que nos faz resistir com firmeza na tentação. Alguém que na primeira dificuldade desiste, está lhe faltando o dom da fortaleza. Alguém que no meio da empreita desiste, é porque está balançando na fé. Por isso que pessoas que, eu vou fazer, na primeira dificuldade larga a mão, tem que pedir espírito de fortaleza. Venha sobre mim, me faça resistir na tentação, ter firmeza na provação. Vem, Espírito Santo de Deus, e renove a face da terra. Como é que está a tua fé? Você está passando por provação na tua comunidade? Está com vontade de largar de ser catequista? Vontade de largar de ser ministro da Eucaristia? Vontade de largar de exercer uma função, uma liderança? Vem, Espírito da Fortaleza! Envia o vosso Espírito, Senhor, sobre nós e faça nosso coração se firmar em Deus, se fortalecer em Deus. É, meus irmãos, é nessa unção do Espírito Santo, nessa hora da misericórdia. Manda teu Espírito, Senhor, sobre todos aqueles que estão com o rádio ligado. Manda, Senhor, faça ecoar. Confirme-nos na fé. Abençoai, Senhor, pela efusão do Espírito Santo, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso até amanhã, na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.